Espresso Blues Show. Para todos os fandangos, para todos os terrinos, para todos os candangos, para todos os brasileiros, eu vou mostrar pra vocês como nasceu o forró. Foi antes de Patricício, antes de Lampião, antes de nascer o Cristo, do batismo de João, antes de morrer por todos, de repartir o pão. Para todos da cidade, para todos do sertão, para os que preferem shot, samba, rock ou baião. O inglês ali andava, sei se anda, sei se não. Quanto dos trilhos do mundo, vem no fundo do sertão. Ferrovia para todos, para uns e outros não. Só a moto com certeza dá pra todos condução. Forol, forol, forol, virou forol. São Paulo, do Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraíba, Petrolina, Juazeiro, alegria para todos, a tristeza sei se não, o inglês da ferrovia escreveu no barracão. Forol, forol, foi então que o pau comeu, nunca mais sentou o pó, mas eu só sei que o povo leu. Veio Jackson, veio a lua, Januário e Azulão. Mesmo não faltou o democrata do baião. Foi cheiro na carolina, foi subindo a gasolina, foi chovendo e deu a fode. Mas eu só sei que o pau comeu. Forol, forol, forol, virou forol. Forol, forol, forol. Forol, forol, forol, virou forol. Forol, forol, forol. We'll be right back. Thank you. Alô, boa noite, São Carlos. Nós somos a namorada belga, viemos de Curitiba. 8 horas de viagem pra ver vocês, galera. 8 horas. Vamos abrir os microfones. Oi. São Carlos, oi, alô. Alô. Quem quer tirar uma fila agora, hein? Alô. Então vamos nessa. Muito obrigado aí, galera do som. Vamos fazer. Eu já percebo toda essa umidade relativa do ar, onde tá seco na cidade. Eu vou te procurar, chegando pra cá, vem fazer parte do recinto. Vem morena pra cá, tua presença eu já preciso. Toda essa umidade é relativa do ar, onde tá seco na cidade. Eu vou te procurar. saudades, é. Mas tô pra me molhar, onde, onde, que vem a tempestade. Carlos, nós somos a banda Namorada Belga de Curitiba. Essa noite tá muito boa, tá muito quente pra gente que vem lá do sul. Vem do lado de lá. Agora a gente vai mandar mais uma música do nosso repertório próprio. A gente veio aqui, trouxe CD pra vocês, vamos apresentar um pouquinho. Primeira vez em São Paulo. Música. que beleza. Galera, olha só, vocês vão concordar. As mulheres são criação de Deus e os homens evoluíram dos macacos. Agora a gente vai tocar uma música para todas elas, esses seres tão complexos, já que a gente é apenas um animal. Se chama destemperamento. Só mesmo uma palavra que não tem no dicionário para descrevê-las. Vocês todas. Boa noite. Bom começo de festa. Você ainda mais seu temperamento. Tira todo o seu tempero, exige todo o meu talento. Na sua vida existe um arrependimento. Escuta bem. Nossas palavras nunca foram inocentes. Sempre flechas apontadas para o coração. Os cupidos de nós mesmos esculpidos nas paredes de um templo em construção. E o tempo pode até recitar discursos sobre a solidão. tira todo o meu respeito. Quero mais saber de desentendimento, mais do que já tem. A verdade, suas faces estão quadradas, cada um tem o seu lado e não mudar de opinião. As nossas chances nunca foram calculadas, mas você pela metade eu prefiro dizer não. E o tempo pode até mesa de som. Queria pedir pra baixar um pouco o volume pra não ficar dando essa microfonia no ouvido da galera. Obrigado. Eu avisei. Thank you. bem legal, eu espero que vocês curtam. É bem legal, bem legal. Thank you. pessoal, gostaria de convidá-los a compartilhar um momento. A gente vai tocar o som da felicidade. Olá, galera, vamos ensinar vocês a cantar essa música. Está nas coisas mais normais, não deixe passar. A felicidade está nas coisas mais normais. A felicidade está nas coisas mais normais, não deixe passar. Está nas coisas mais normais. Tanto tempo longe do seu travesseiro, lembra aquele tempo lá em fevereiro, no embalo do sol. Dividir a cama de solteiro meio a meio, você reclamando da bagunça no banheiro. Bom carnaval. O calendário corre, já marca setembro. Dias longos que eu bem me lembro, na parede seu retrato permanece o mesmo. Deitado na cama no silêncio do momento, sinto a saudade vir na ponta dos meus dedos, que não encontram seus cabelos, mas é nosso, que veio de Curitiba também, nosso amigo Paulo Grube. Nós vamos tocar um bluesinho para as pessoas dançarem. Paulo Grube é um gaitista renomado em Curitiba, veio tirar um som com os amigos dele. Thank you. Obrigado, queria agradecer aí a galera da casa do Caso, galera da casa do Coelho, Silca, mexicano, Caio, Heitor, valeu galera. Obrigado a vocês também, todos. Agora a gente vai tocar Alma Colorida. Obrigado. ABC. Vendo ali do lado das cervejas, para quem quiser, ou se vocês quiserem, todos os estudantes preferirem baixar na internet, tá no nosso Facebook, procura lá. Aí está o nosso trompetista. We'll be right back. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso cordial e me beija com a boca. Todo dia ela diz que é tempo cuida. Essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pra jantar e me beija com a boca. Todo dia eu só penso em poder parar. Meio dia eu só penso em terminar. Depois penso na tira pra levar. Fica louco. Palavras. Essa é a nossa última música, ela chama Latinoamérica, é a penúltima música do disco. E a penúltima música do show também, porque essa música se chama... Na verdade eu me enganei, na verdade é Guaraná e eu me enganei com a música. Obrigado. Então, eu escrevi o repertório da minha letra, tá horrível. Não dá pra entender nada da tua letra, velho. Alô. Informá-los que nós estamos gravando o nosso primeiro clipe no final de semana que vem, que será dessa música. Tá todo mundo escutando o violão? Muito obrigado. Aumenta a voz. Pode aumentar o vocal pra galera lá da frente, por favor, na última música. Obrigado, cara. Tá tudo certo aqui. Outra pessoa no seu lugar, embora isso me doa, não vai dar. Quem sabe outro bar. Tudo de graça, graças. Agora sim nós vamos tocar a nossa última música, Latino América. Poderia ser Uruguai, merecer sobre o Rio. quem ficou curioso, quem se identificou com o som, o nosso CD tá à venda no lado do das beras por 10 pila. Olha só, vocês merecem.